já sabe a maldade. Então vem meu amor, fica de joelho. O dedo da favela vai ter sacanagem. Olha o olho pra minha cara, eu puxo teu cabelo. Aí tu acelera e vem no nível high. Vem cá, bota devagarinho, bota em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso. Vem cá, bota devagarinho, bota em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso. Wellerson Carvalho, The Top Productions. Lá vai fogo! Todo dia pra ver o seu piscino feito. Doido pra conhecer a sua vida. Me disseram com a boca, você tem mais jeito. Na hora de sentar, tu já sabe a maldade. Então vem meu amor, fica de joelho. No beco da favela vai ter sacanagem. Olha o olho pra minha cara, eu puxo teu cabelo. Aí tu acelera e vem no nível high. Vem cá, bota devagarinho, bota em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso. Vem cá, bota devagarinho, bota em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra me